Martin Creel, I've been in love before. A melhor da hora na cidade. Um minuto para as 11. E a dica da geração para você. Estreia hoje na cidade o filme que lançou Don Célio Magno no cinema, Na Rota do Oriente. Na década de 20, uma rica herdeira contrata um piloto para levá-la ao Afeganistão para procurar seu pai desaparecido. Nos cines Olido, Gazetão, Eldorado, Oriente Center Norte. Vale a pena conferir. Sandra Grotti está de volta para a Giração meio-dia depois de tomar o seu Bliss. Sabor morango Bliss, a bebida saudável. Chambursi, eu bebo Bliss. Eu também, meio-dia tá de volta com Vale a Pena Ouvir de novo. Tchau. Tchau. Visse nosso corpo. De namorados da Rádio Cidade. New Kids, please don't go, girl. Frescor, a doçura, o prazer. Qualquer hora escaldado sabe num olhar se o tempo vai mudar, se vai chover. Pise macio no meu coração, que é pra não machucar a minha grama. Dou cobertura pra você ficar, e quando precisar, você me chama. My love, only to you I gave. happy. Tem Guilherme Arantes, Marina no ar. Uma voz que você quiser. Se você quiser. coisas aconteciam com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Thank you. sempre haverá você. Alô, oh baby, hello, foi bom te conhecer, prazer demais. Não nos veremos mais, pra nós adeus, fique só com os sonhos meus. Não me leva mais. Quiser, linda no meu corpo de mulher.

Oh,